Deixa eu te arrancar sorriso, depois tua roupa. Te deitar na minha cama, te chupar toda. Eu te quero como nenhuma outra. Eu te como como nenhuma outra. Nunca vai me saciar, só beija tua boca. Você é mais louca, essa transa é louca. Essa vibe é louca, te falo outra coisa. Vem por cima, bagunçando a porra toda. Minha marreta, minha gata, minha bandida me mata. Vou te levar pra casa e depois te ligar. Só vou ver sua risada, acenderam uma bala. Nós falamos por hora sem querer desligar. Às vezes te deixa brava pra meter uma marra. Tu é linda com ciúmes, eu não vou negar. Trans intensa que se cumprimenta, então vê se se renda e me diz. Me diz aqui não é o seu lugar. Acende um beck, lembrar. Acende um beck, lembrar de mim. Acende um beck, lembrar de mim. Acende um beck, lembrar de mim. Não pode beber que você chora. Lembrar da nossa transa, que é mó da hora. Sempre se namorar, mas na sonhola. Voltei pros 13 anos, fui namoro de escola. Posso transar com outras, mas por você que meu coração implora. Com você parece que é uma hora. Amo tudo que você fala pra mim, menos quando dá tchau que precisa ir embora. Acende o beck, lembra de mim, de mim, de mim. Que o meu já tá lá fora.